Copyright Goethe Verlag München. Book 2. Curso gratuito de idiomas em várias línguas. واحد. واحد. Pessoas. الأشخاص. الأشخاص. Eu. Ana. Ana. Eu e tu. Eu e você. Ana wa anta. Ana wa ant. Nós dois. Nahnu al-ithnan. Nahnu al-ithnan. Ele. Hua. Hua. Ele e ela. Hua wa hiya. Hua wa hiya. Eles dois. Elas duas. Kilahuma. Kiltahuma. Kullahuma. O homem. Ar-rajul. Ar-rajul. A mulher. Al-mar'a. Al-mar'a. A criança. Al-tufl. Al-tufl. Uma família. A'ila. A'ila. A minha família. A'ilati. A'ilati. A minha família está aqui. عائلتي هنا. عائلتي هنا. Eu estou aqui. أنا هنا. أنا هنا. Você está aqui. أنت هنا. أنت هنا. Ele está aqui e ela está aqui. هو هنا وهي هنا. هو هنا وهي هنا. Nós estamos aqui. نحن هنا. نحن هنا. Vocês estão aqui. أنتم أنتن هنا. أنتم هنا. Eles todos estão aqui. كلكم كلكن هنا. كلكم هنا.